Episódio 5. As mulheres e a prática dos bombos. Uma história a escutar. Há sons que não se escutam apenas com os ouvidos. O dos bombos, por exemplo, é um som que se percebe com o corpo todo. Antes mesmo de qualquer explicação, já nos atravessou. O meu nome é Raquel Melo, sou antropóloga e música, e hoje iremos escutar a experiência de mulheres. Ouviremos o som dos seus tambores, as lembranças que mantêm na memória e a reivindicação por espaços de participação historicamente renegados. Estamos em Portugal, mais precisamente num território que inclui terras de Miranda do Douro e do Fundão. Eu acho que a primeira memória é de ser um som muito, muito forte, que parece até que se sente no coração, não é? Esta é a voz de Rita Melo, tocadora de 35 anos, natural da cidade do Porto. Rita toca percussão desde a infância passada em Mindelo, pequena freguesia do litoral norte. Lembro-me de ser miúda e de me fazer quase que impressão. Gostava, mas fazia impressão. Mas sim, lembro-me de ver toda aquela movimentação, aquele ritmo muito marcado, não é? Que é aquela sensação, não é? Estamos a ouvir lá ao fundo, lá ao fundo, lá ao fundo, e ouve-se o grave, não é? O grave propaga-se. Então, se começar a ouvir esse grave a aproximar-se cada vez mais e o som, e o ritmo tornar-se cada vez mais definido. Durante muito tempo, este som pareceu ter um dono. É claro que não se tratou de uma deliberação oficializada, mas sim obra da cultura. Um grupo de mulheres do Fundão partilha os seus pensamentos sobre questões de género. Maria Ascensão, de 75 anos, tocadora dos bombos dos Três Povos, recorda como os conjuntos eram compostos exclusivamente... De uma maneira geral, por homens. Ah, porque era a mentalidade, se calhar, das pessoas. Eu, para mim, era a mentalidade, porque a mulher era de casa, não era da rua. Era para as atividades domésticas, não era para as atividades festivas. Ficavam a fazer em casa o almoço para a família e os homens andavam a tocar. Sara Campos, dos Bombos do Telhado, 42 anos, complementa referindo que... O bombo sempre foi associado ao homem. E ver mulheres tocar não era bem. Era uma coisa de homens, então ver mulheres a tocar não... Tocar, portanto, era mais do que tocar um instrumento. Significava ter acesso a um lugar de participação social reservado a um só género. No século XX, foi assim que eles foram documentados. Etnógrafos como Alberto Pimentel associaram o bombo à força, à resistência e à virilidade. Mais tarde, Michel Jacometti filmaria desafios entre grupos masculinos, sublinhando tratar-se de uma performance de virilidade coletiva. A ideia repetia-se. Os bombos são uma prática de homens. Mas nem sempre estar fora da sua produção significou estar fora da experiência em si. As mulheres estavam dentro de casa, à escuta, estavam à janela, em observação atenta às dinâmicas locais e sentindo o impacto dos tambores. É isto que recorda Fabiola Figueira, 35 anos, tocadora dos bombos do telhado. Mas eu lembro-me que, às vezes até me dá assim, eu lembro-me de, por exemplo, nas alturas de Páscoa, nas alturas de festas, sempre que havia bombos, eu ficava com tanta adrenalina dentro do meu corpo que eu até tremia. O meu pai tinha que me acalmar, porque eu ficava mesmo extasiada. Quero ver os bombos, quero ver os bombos. E aquilo, e o toque do bombo e a vibração do bombo, para mim, não tem explicação, é mesmo único. A passagem de espectadoras a tocadoras é um fenómeno que começou a ganhar força nos anos 2000. Agora, podemos cada vez mais encontrar grupos mistos ou exclusivamente femininos. É isto que ilustram as palavras de Rita Melo. Quando fui viver para Miranda do Douro, aí por volta de 2011, 2012, mais ou menos, fui convidada para integrar um grupo, que eram as Sarandas, para tocar caixa tradicional e bombo também, às vezes. E na altura fiquei super contente, porque primeiro era um grupo inteiramente no feminino, que era uma coisa rara. Aliás, o único grupo que existia, pelo menos em Miranda do Douro e na zona de Trás-os-Montes, era assim um primeiro passo para a parte profissional da música. Eu cheguei a ouvir mesmo. Ah, tu até tocas bem. Tu até tocas bem para uma rapariga. Até tocas bem. Mas este pensamento ainda existe. Se virmos um homem a tocar viril, pima, pima, pima, uau, que força, que virilidade. Se for uma mulher a fazer exatamente a mesma coisa, a tocar com essa força toda, já é, ui, meu Deus, que bruta, que Jesus, não tem jeito nenhum, não é? Há muito isso. Tipo, parece que a mulher perde a classe se estiver a tocar com força, não é? Mas depois, se não estiver a tocar com força, também não tem jeito nenhum para tocar aquilo, não é? Ou seja, decidam-se. Se calhar o que eles querem dizer é, olha, mais vale que não toques, não é? Hoje, a entrada das mulheres não transformou apenas quem toca, transformou a própria natureza dos grupos. Estamos agora no centro da cidade do Fundão, acompanhando o cortejo folclórico que decorre na Feira de Inovação Agrícola. Não só está frio como chove. É por esta razão que todas as atuações acabaram por ser transferidas para dentro do octógono. É isso mesmo, gente! Eu fiquei muito satisfeita mesmo de ver esta massa e que significa muita resiliência do nosso povo. É ou não é? É! Nem a chuva nos detém. E é isso que eu vos quero agradecer mesmo muito. Porque isso mostra a força do mundo rural. E isto que representam aqui hoje também é muito... No exterior, há grupos afinando instrumentos, há conversas e a expectativa para a sua vez de subir ao palco, onde dezenas de pessoas já aguardam. Viva o Conselho do Fundão! E todas as nossas freguesias que aqui estão hoje representadas. Aproveitamos a situação para saber um pouco mais sobre a inclusão das mulheres. Fabiola Figueira conta que... Para contar um pouco então da minha história, eu vivi em Lisboa a minha vida toda, o meu pai é natural aqui do Fundão, numa aldeia chamada Souto da Casa. A única ligação que eu tenho com a terra é que vinha cá quando era criança e pronto, passava cá as férias. E o ano passado, quando eu decidi mudar-me para cá, a minha vida levou uma grande volta e eu precisava muito me reconectar com as minhas raízes, tive essa necessidade. Depois, quando vim, começou a surgir esta necessidade. Não, eu quero me integrar, mais do que vir viver para aqui, eu quero me integrar porque quero fazer parte desta terra e quero fazer o que eu posso e também me quero disponibilizar, porque é muito difícil fazer uma mudança quando nós não conhecemos ninguém. Então, eu precisava de me disponibilizar para conhecer pessoas e para me integrar na comunidade e para deixar de ser uma outsider, digamos assim. E os bombos era uma coisa que me estava na cabeça desde o início que eu vim para cá, precisava mesmo, mesmo, mesmo tocar bombos. Mas acho que depois, metaforicamente falando, o facto de nós conseguirmos perceber que temos esta força física, que temos esta força de conseguir carregar o bombo, tocar o bombo, andar, cantar, dançar, sorrir ao mesmo tempo e ver a alegria das pessoas quando nos veem, isso tudo nos empodera muito, é muito bom. É uma união feminina muito... Os bombos também nos trazem um bocadinho esta autoestima, este poder. Em sintonia com Fabiola, a sua colega Susana Chinas complementa referindo que... Eu acho bem, acho que as coisas têm que evoluir e se não fossem as mulheres, muitos dos bombos já estariam extintos. A verdade é verdade, né? Se não fossem as mulheres a entrarem, a malta nova, os miúdos, se calhar muitos dos grupos já não estavam no ativo. Até aqui, escutamos experiências individuais. Memórias de infância, fronteiras sentidas no corpo, comentários que ferem. Mas quando uma mulher pega num bombo, não muda apenas a sua própria história. Muda o lugar que ocupa na comunidade. A tocadora Maria Ascensão é enfática a este respeito. Pois podem. Então, porquê que não há de poder? Liberdade é para todos. Mas realmente, pronto, eu compreendo que há terras, opa, que ainda não conseguiram dar o passo em frente. Ainda não conseguiram. Ah, mas eu não. Eu gosto muito da liberdade e gosto muito da igualdade entre homem e mulher. Temos que ter todos os mesmos direitos e os mesmos deveres. No pulsar de cada batida, recusamos permanecer na sombra do silêncio. Na agência de tocar, abre-se a possibilidade de novos mundos sociais. BomboCast. Sons e Histórias do Fundão. Uma série artístico-documental sobre os bombos no concelho. Produzido no âmbito do programa Recriarte 2. Bolsas Artísticas de Longa Duração do Município do Fundão 2024-2025.